firmati. Eu me senti inútil, eu me senti pequeno, mas um cuzão vingativo, vai vendo. Mas a dúvida é o preço da pureza, e é inútil ter certeza. A maioria das matérias que eles dão, eu acho inútil. Em vão, pouco interessante, eu fico puto. Sabe por quê? Foi tão inútil ter ficado com você. Mas se todo aquele luxo te deixou confuso, e aquela vida fútil comprou mais um inútil. Quando vai passar agora pelo... Ouço um bom conselho que lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Uma cretina que se mostra nua como objeto. É um inútil que ganha dinheiro fazendo sexo. Tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que tá o coringa do baralho. As duas motos diferentes do jogo. E é inútil tentarmos abrir os olhos do povo, pois se um abre os olhos, mil olhos fecham de novo. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Bebendo dos amigos. Nunca se sentiu inútil, mas de útil tem H2O que é único com você. É inútil tentar te esquecer. Da aranha no meu doutor, primeira dama da cidade, papo furado, primeiro inútil de nariz empinado. Foi tudo inútil. É bobagem existir. Entendi. Mas sei